Não recuse o convite do rei, a majestade te chama. Não recuse o convite do rei, a majestade te chama. O rei é o nosso condutor, nos guia à terra prometida. O rei é o condutor, a verdade e a vida. E nós ouvimos o chamado do Senhor, Ele quer que sua obra seja cumprida. E nós ouvimos o chamado do Senhor, precisamos preparar a terra para o fruto da vida. Pois a palavra é semente, eu vou semear. Porque somos lavradores da obra de Jah. Não recuse o convite do rei, a majestade te chama. Não recuse o convite do rei, a majestade te chama. Todo ouvido ouvirá, joelho se dobrará, todo olho verá que o sangue do Cordeiro não foi derramado em vão. Não foi derramado em vão. E nós ouvimos o chamado do Senhor, Ele quer que sua obra seja cumprida. E nós ouvimos o chamado do Senhor.